Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Boa tarde, boa noite. Começa agora mais um papo de... Jornalista, o podcast do blog Fiches e Bracholas. No programa de hoje, estamos com o Alex Fisberg, estudante de jornalismo da PUC, nosso colega de sala, jornalista formado e dono do site Mochila Social, entre outros sites e projetos ligados à questão do jornalismo social. Alex, boa noite para o nosso ouvinte. Boa noite, tudo bem? Dé, quer explicar como é que funciona o programa, caso a gente tenha algum ouvinte novo? Claro. O programa é dividido em três partes, de aproximadamente 20 minutos cada, mais um musical e mais um que vem com e-mail, que a gente fala sobre os e-mails e comentários que a gente recebe nos podcasts em geral. O final de pescoção. Exatamente. Se a pessoa quiser encontrar a gente no Twitter, qual que é o endereço? No Twitter é o Brafis, B-R-A-F-S-I-S, é isso? Certo. A gente também tem uma página no Facebook, que vai estar linkado. E a gente tem um e-mail também. Deco, qual é o nosso e-mail? É o papodejornalista@gmail.com. Vamos então começar o nosso bate-papo convidado. Bem, Alex, primeira pergunta, né? Quem é Alex Fisberg? Bom, sou eu, né? Em primeiro lugar. Eu estudei jornalismo na PUC, trabalhei com o terceiro setor durante a faculdade, depois da faculdade. Sempre me interessei por essa área chamada social, assim. E acabou que eu fui viajar em busca de mais conhecimento nessa área, né? Área de desenvolvimento social e pobreza, que é o tema que atualmente eu pesquiso. Mas eu toco bateria, sei lá, tenho uma vida meio normal, assim. Então, mais um baterista como convidado nosso. A gente tá começando a ter um padrão aqui, né, Dé? Tem um padrão. Já é o segundo mês. Bom, eles são pessoas interessantes, normalmente. São mesmo. Meu irmão também é baterista, então eu vou ter que concordar, né? Boa. Alex, você falou sobre a questão do jornalismo social. Eu achei duas definições. Uma dizendo que é da questão de jornalismo social, da abordagem democrática, do desdobramento do jornalismo na pauta B, que é da utilidade pública, mobilização social e jornalismo aplicativo ao desenvolvimento social. E tem uma outra definição, né, que é o curso de jornalismo social da PUC São Paulo, que é ligada aos projetos sociais emancipadores ligados aos movimentos sociais. Eu acho que as duas definições servem e cabem. Quando eu criei o meu blog, que é um jornalismo social, eu botei exatamente um no, antes de tudo, porque acho que existem várias formas de fazer jornalismo social. Eu, particularmente, não vou muito para essa área de, sei lá, movimentos sociais, para a linha de MST, ou movimento de faculdade, movimento estudantil, não é muito a minha área. O meu social, o que eu gosto de trabalhar um pouco, é essa, o quanto mais abstrato possível, né? Desde o mundo das ONGs até pensar em social como sociedade, as interações, assim vai. Eu, para mim... jornalismo social, o que eu faço é um deles, e ele é bem, bem abstrato, bem amplo. Foi na ideia de não ter como chamar um blog, e eu sempre trabalhar com a área social. E eu ter me formado em jornalismo, que assim, nem é necessariamente minha grande paixão, foi um jeito de agradar todo mundo, né? Falar de jornalismo social. E como é que surgiu o seu interesse por esse tipo de jornalismo? Acho que vem de antes de eu trabalhar com educação, desde os 15, 16 anos. Eu, ao mesmo tempo que fui indo para a área de educação, fui me envolvendo com o terceiro setor. E com o terceiro setor, acabei entrando em temas mais a fundo, com desenvolvimento social, com pobreza. E aí eu acho que foi indo por aí. A área do jornalismo me interessa muito mais para o lado da pesquisa e produzir conteúdo, informação em cima de um tema específico, do que necessariamente trabalhar para uma revista, para um jornal, fazendo uma matéria Não, nem vou falar que eu fujo do convencional, que eu não acho que é isso, é só de periodicidade, assim, de eu não ter essa estabilidade toda que um jornalista precisa ter. Quem lê jornal, quem lê revista, não acha uma editoria, jornalismo social. Então, se uma pessoa quiser procurar uma matéria nesse tipo de jornalismo, onde é que ela tem que procurar? No caderno de cidades, no caderno de economia, no caderno. Eu acho que, infelizmente, não tem um caderno desse. As notícias vêm espalhadas assim por toda a parte. Hoje mesmo no caderno de turismo tem uma matéria sobre a Índia e uma das micro matérias que tem lá, um dos artiguinhos é sobre miséria e pobreza na Índia com um economista dentro do caderno de turismo na Folha de São Paulo, assim, é meio que uma zona. A outra pena é que quando entra na área de sustentabilidade, engloba tudo. Pobreza, fome, moradia, sei lá, educação, economia, tá, vai sobre essa aba aí que está na moda, sustentabilidade e responsabilidade social. Mas eu acredito seriamente que não precisaria estar num caderno separado, mas que as matérias que saem no cotidiano, as matérias que saem no caderno de economia, as matérias que saem até no caderno de turismo, podiam ter sempre um olhar voltado para social, para a sociedade, para o que tem que tratar da forma como tem que tratar. Mas ela é tratada dessa forma? Você acha, tipo, nesses meios maiores, né? Nos jornalões, nas grandes revistas, tipo Veja, etc. Tem esse tipo de abordagem ou não? É meio uma coisa mascarada, uma coisa. Ah, vai, vamos colocar só para dizer que a gente coloca. Para falar a verdade, eu não sei muito a fundo assim, porque eu não tenho o costume de ler assim revista muito a fundo, Veja, não nada assim, ia falar nada contra, bastante coisa contra, mas não necessariamente algo contra essas revistas. Quando vem, tem muita matéria boa, eu gosto muito da Vida Simples da revista, tem umas matérias assim super fora da rotina, que falam uma coisa interessante, trazem uma informação nova. O que mais vem, eu acho, vem um estereótipo do que é o setor, vem um estereótipo do que é pobreza, vem um estereótipo do que é fome, do que é África, do que é Nordeste, do que é Brasil. Não acho que é o papel da mídia, né? Não é reforçar estereótipos antigos, mas é, sei lá, abrir portas para construir novas formas de pensar. Olha, quem que seria os grandes jornalistas sociais do Brasil, na sua opinião? Existe algum cara que representa o setor? Não sei, tem uns nomes famosos, assim, Fernando Rossetti, André Trigueiro, não sei, tem um pessoal na Folha que escreve para Educação e sai com bastante qualidade, assim. Mas, de novo, assim, eu acho que função do jornalista é ter um olhar social, um olhar sobre a sociedade, um olhar de construção, permitir que o leitor não só compreenda o que ele está passando, mas crie através do que ele está informando, né? Então, acho que mais do que ter alguns poucos nomes que trabalham o social, a gente deveria ter infinitos jornalistas tratando qualquer tema de forma assim, ampla. Talvez sendo um paralelo com o jornalismo literário, você poderia fazer uma matéria social dentro do caderno de esportes, por exemplo, sobre a situação dos garotos de comunidades carentes que através do esporte conseguem sair daquela situação. É como mais ou menos a ESPN faz no Social Clube lá, né? Eu acho que faz bastante sentido, né? Tentar encontrar o que agrega para o leitor, né? Então encontrar uma história, algo que o leitor possa se identificar e trabalhar nas mais diversas, nos cadernos, nas editorias e assim vai. Antes de trabalhar com o seu projeto do Mochila Social, você trabalhou em outros projetos, como Um Teto para o Meu País. Você trabalhou muito em ONGs, que eu me lembro. No Instituto da Paz, num projeto que chama Pollen, que chamava Perach, que é de. Que é como se fosse o irmão mais velho de um jovem, um adolescente na escola, para ajudar ele com tudo. Trabalhei. Eu montei um projeto com dois amigos, chamava Entre Educar, a gente dava formação em educação não formal para jovens universitários da UGV, para darem aula e atividades com crianças de uma escola pública ali perto. Você acha que esse seu interesse pela educação não formal surgiu na no sua escola, foi entre seus amigos, você participou de algum movimento na juventude? Eu fui de uma espécie de movimento juvenil, era uma colônia de férias da comunidade judaica, que tinha bem essa pegada assim de jovem ensino jovem, de educação em valores e não baseada em assim, uma concretude de matéria. Então, mais do que ensinar matemática, é ensinar o porquê da matemática, como a matemática te, como ela faz sentido na tua vida, mas também baseada em valores. Então, acho que aos poucos eu fui acampante, né? Aí eu virei como se fosse monitor, educador. Depois eu virei algo como formador desses educadores. Eu dei o curso por 2 anos e meio formando esses educadores, monitores, assim. Então, acho que foi meio por aí. Ah, um outro projeto seu, que você trabalhou, foi um teto para o meu país. É isso mesmo, assim, é construir casas de emergência na favela, em comunidades absurdamente carentes aqui de São Paulo, é substituir um barraco por uma casa de madeira de 3x6, que a casa em si, quem olha, nem acha que ela é grande coisa, mas comparativamente o que ela está substituindo é bastante, e ela é só um primeiro passo, assim, do trabalho do teto. É, depois eu entrei para a área de formação de voluntariado, área de pesquisa, e área de detecção, que é que vai fazer pesquisa socioeconômica, vai conhecer novas comunidades. Hoje em dia eu estou na área de pesquisa e aplicação, que foca, obviamente, em pesquisa. E a ideia é levantar esse material que já existe sobre pobreza em São Paulo, mais para frente sobre pobreza no Brasil. E avaliar o trabalho e ver o que mais pode ser feito. Foi um start, assim, para essa área de extrema pobreza. Foi uma oportunidade de me incomodar bastante com o que eu via e de ir mais a fundo. Teve alguma história dentro de todos esses projetos sociais que eu trabalhei aqui no Brasil? Tem alguma grande história, algum momento que teve um insight e falou, caramba, é isso que eu quero fazer da vida? Ou são várias pequenas historinhas que montam o mosaico, você tomou essa decisão? Eu tenho uma história, assim, que eu acho que eu nunca contei em público. Eu já escrevi ela, então, para publicar. É, não acho que depois dela saiu essa frase, é o que eu quero fazer da vida, mas é uma história que me incomodou muito, que é, eu fui fazer uma entrevista com, né, numa comunidade de Osasco. Aí, é praxe, né? Vai de barraco em barraco, conversa com os moradores, tem a enquete na mão, vai fazendo as perguntinhas e vai vendo, né? Vai uma, vai outra, vai outra. Mas eu cheguei na casa dessa senhora, ela devia ter uns 50, 60 anos, mas ela aparentava ter uns 70. E tal, fui fazendo a entrevista com ela, e aí perguntando pra ela, metade do barraco dela tinha caído, tinha desmontado, eu tava dentro do barraco dela, dá pra ver. Que o morro tinha entrado, assim, né? Tinha barro nos quartos, né? No que poderia ser chamado de quarto. A partir daí, comecei a perguntar para ela quem mais morava na casa. Aí ela falou que quem morava lá saiu, que ela estava sozinha. Que eram os tios, quer dizer, os filhos dela, né? E os netos. Nesse momento todo mundo tinha saído, ela estava sozinha. Aí eu perguntei, fui para a parte socioeconômica da coisa, né? Mais econômica. Quem contribuiu com ela com a casa? Ela falou que ninguém, que hoje em dia os que tinham saído, ninguém contribuía. Aí eu perguntei para ela o que que ela fazia da vida, ela falou que ela era aposentada. Eu perguntei quanto que ela recebia de aposentadoria, ela me disse que ela não recebia aposentadoria. Aí eu, em toda a minha ingenuidade naquele momento, soltei para ela e perguntei, mas peraí, você tá me dizendo que a sua renda é zero? Que ninguém contribuiu com a casa, você não tem renda. E a renda dessa estrutura aqui é zero, ela começou a chorar, óbvio, né? Talvez com a insensibilidade da minha parte. Ela começou a chorar e falou, não, ninguém contribui, a minha renda atual é zero. Eu perguntei, né, mas e como que você sobrevive? Como que estão indo as coisas? Ela falou, de vez em quando alguém passa aqui e deixa um saco de arroz, ou deixar um pouquinho de comida, e aí eu vou me sustentando. Para mim, o principal é que essa história não fez sentido. Não que eu não acreditasse nela, não que eu achasse que a história era mentira, muito pelo contrário, eu tenho certeza mais que absoluta que a história era verdadeira, mas não bate. Não, não faz sentido que na mesma cidade que eu moro, exista uma história como essa. E aí acho que foi né, ajudou a chacoalhar um pouco a minha cabeça mais ainda. Tudo isso no Brasil, esses projetos no Brasil. Além disso, você trabalhou na Índia, Israel e territórios palestinos. O que você vai fazer na Índia? É, eu fui para a Índia e para Israel por um fellowship, né, um programa de, sei lá como é que fala isso, de apoio, sei lá. Eu fui trabalhar no setor social, fui trabalhar com. Na Índia, eu fui trabalhar para uma ONG francesa para escrever duas publicações sobre o impacto da migração interna dentro da Índia em trabalhadores semi-escravos, na educação e na pobreza da família. Então, eu fui lá, fiz essa pesquisa a campo, ia nas vilas micro, de onde os caras eram algo entre sequestrados e contratados, e depois nas cidades onde eles estavam trabalhando no regime semi-escravo, e acompanhei esse movimento aí por uns 4 meses. Ao mesmo tempo, na Índia, eu trabalhei com negócios sociais, fazendo mapeamento para uma organização britânica. E continuei minha pesquisa com foco em pobreza e favela, com foco na cidade de Mumbai, que eu acho que tem bastante semelhança com São Paulo. A Índia também, que tem algumas historinhas que você coloca no jornalismo social, né? Que são as suas histórias indianas. Então. Eu até quase organizei sobre a aba Índia. Né, que tem algumas historinhas que quem lê não acredita, como da vez que você foi mandar algumas coisas pro Brasil e um rato comeu essa encomenda. Não, isso é triste. Na verdade, esse pacote eu estava recebendo, e eu recebi uma carta lá dizendo que o meu pacote, que eles pediam algo entre desculpas e não tô nem aí, que a minha encomenda tinha sido comida por ratos, enquanto ela tinha ficado por muito tempo esperando no armazém. E só, né? Sem dizer que eles vão me pagar ou que não vão me pagar, nada disso. E ao mesmo tempo, quando eu fui mandar uma caixa de lá pra cá, eu tive que comprar uma roupa de tecido para minha caixa. Tive que ir até o alfaiate para ele tecer uma roupa branca na minha caixa, porque, sei lá, porque no dia o cara me disse que precisava ser de tecido e não podia ser de papel ou de papelão. Então, eu fiz uma roupa para minha caixa. A Índia, talvez correndo o risco de ser um pouco preconceituoso aqui, mas a Índia é aquilo que aparenta nos filmes sobre ela? Eu acho que é a mesma coisa que o Brasil, sabe? Só que lá são. O censo diz que é 1,3, 1,2 bilhão de pessoas. Eu, quando estava lá, todo mundo falava que esse censo era uma mentira, que deve ter entre 1,8, quase 2 bi. Então, qualquer filme, qualquer retrato da Índia é um recorte. Tem aquele Então. caos do trânsito mesmo de lá? Tem, isso não é mentira. Isso faz parte. Tem vários videozinhos no YouTube muito bons, assim, que é só o cara na janelinha filmando a rua e você não acredita assim, no que tá rolando. Nos carros tá escrito buzine por favor. E é assim que eles dirigem, buzinando para todo mundo e indo de um lado pro outro. E tem uma lógica própria, que claramente eu não entendi, mas eu aprendi a atravessar a rua. O que já é assim, ganhar um troféu, sem dúvida. Ah, os seus anos de paulistano ajudaram também, né? Essa habilidade. Ajudaram e atrapalharam, porque ficar tentando pensar que, sei lá, existiria uma regra não ajuda em nada. A melhor regra lá para atravessar a rua é vai, atravessa a rua. Vai indo, tudo vai dar certo, as pessoas vão desviar de você. Mas você viu algum acidente em relação ao trânsito de lá? Tinha acidente igual até aqui, mas é que o jeito indiano de resolver as coisas é um pouco mais legal do que o brasileiro. Dois carros batem, saem as duas pessoas do carro, ou sai uma só, um olha pra cara do outro, chacoalha o pescoço, né? Não sei se vocês conhecem o movimento indiano do pescoço, que Ah, significa ou sim ou não ao mesmo tempo. sim, não ou talvez, né? Ao mesmo tempo. Então, um olha pro outro, os dois dão uma balançadinha de pescoço, ficou tudo bem, cada um vai pra um lado. Então, tá, não tem muito erro, assim. Você aprendeu, Alex, fazer isso? Aprendi. Aprendi só porque... Pela necessidade. É, imagina você quer entrar no ônibus, aí você pergunta pro motorista se o ônibus vai, sei lá, vamos botar aqui em São Paulo, se o ônibus tá indo pra Zona Leste. Aí o cara chacoalha o pescoço. Aí você fala, tá ou não tá? Aí ele chacoalha o pescoço de novo. Aí você fala, não, eu preciso saber se sim ou se não, que eu preciso entrar no ônibus ou não entrar no ônibus. Aí ele chacoalha o pescoço de novo e ri. Aí você entra no ônibus, sei lá. Aí depois o cara fala, olha, não vai, mas vai perto. Na verdade ele tá indo pra Zona Norte. Então tá. Uma hora você acha que a melhor coisa que você pode fazer é devolver pros outros. Então, perguntam pra você, você também responde só chacoalhando o pescoço. Bem, isso é na Índia. Você também passou um tempo em Israel. Tem alguma história nessa linha por lá? É, em Israel meu trabalho foi mais voltado para governo, assim. Eu trabalhava numa agência de cooperação internacional, um braço ali do governo, não era 100% ligado, mas enfim, que a proposta era compartilhar boas experiências em desenvolvimento social para mundo em desenvolvimento. Então, África, Ásia, América Latina e Leste Europeu, né, também. Lá, não sei, Israel, os territórios, é muitíssimo interessante para qualquer pessoa com um olhar mais antropológico, assim. Vive todo mundo junto e todo mundo bem, ao mesmo tempo um caos. O árabe, o judeu e o católico vão brigar na rua por uma besteira igual aqui em São Paulo. É um corintiano palmeirense e um São Paulino brigando em São Paulo. É, algo assim, vivendo harmoniosamente quando não tem jogo. Bem, a gente vai finalizando então, né, a parte A, né, para apresentar quem é o nosso convidado. A gente discutiu um pouquinho sobre a jornalismo social, a gente vai encher o post de link com algum blog, reportagens, histórias, os blogs do Alex, postagens, etc, etc, etc e tal. Até semana que vem, ou daqui a alguns dias, é que a gente tá correndo com esse tempo pra postar isso ainda em janeiro. Sempre. Dessa, boa noite. Boa noite. Até o próximo. Boa noite. Gente, comentem o podcast. Obrigada, Alex. Imagina. Bem, meu nome é Max Fischer, a gente vai encerrando a parte A. O Alex, quer escolher alguma música pra gente tocar aqui no final? Uma música? Qualquer coisa do Dave Matthews Band vai soar bem. Tá, depois eu peço via Skype pra você a grafia dessa banda, com a menor ideia do que significa. Beleza, devia saber. Wanna pack your bag, something small. Take what you need and we disappear. Without a trace, we'll be gone. The moon and the stars will follow the calm. And then when we get to the ocean, we're gonna take a boat to the end of the world. All the way to the end of the world. Oh, and when the kids are old enough, we're gonna teach them to fly. You and me together could do anything, baby. You and me together, yes, yes. You and me together, we could do anything, baby. You and me together. Not tied to the ground, not falling but rising like rolling around. Eyes closed above the rooftops. Eyes closed, we're gonna spin through the stars. Our arms wide as the sky. We're gonna ride the blue all the way to the end of the world.